pessoa que está ao seu lado e fale assim: meu querido, você crê que ele é a nossa alegria? Chama essa pessoa. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa razão de estarmos aqui nessa noite, amém? Se você está comigo, diga amém. Thank you. Te amo, Señor. você crê que está aqui, aleluia.